on va t'appeler dans ce prochain instant. Signature, 37-1 local de la douane avant le setup. Bom dia, 3890, ponto de espera. 3890, mantém. 7, the aquarium flight plan route, take off runway 10. After take off, left turning, departure is above and a left opposition. Squawk code is 5051, departure control 120.80. Direto do Lençóis, o Lima Quilo Zulu. Direto do Lençóis, Lima Quilo Zulu, Salvador, bom dia, Azul 4069. C4069, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível de voo 340 via CDL. 340 DL, 4069 Azul. Será 9970 Torre 1 no 8995, bom pouso. 895, bom dia. 70, boa. Liberal 9970, boa, ajuste no 0 no 8, reporte baixado e travado. Chamará. Cliente da Gol para Brasília. Xanana 225, prepara agora a guarda-copa Brasília. Bora, guarda, copia o Xanana 225. Geral 9970, confirma, baixado travado. Afirmativo, baixado travado, tá nervoso? Geral 9970, vento 200 graus, 02 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Gente. 3890 visual com Moing da Sideral, curta final para pouso, pistão no zero. Tá visual, Sideral, 3890. Após a passagem do tráfego, autorizada alinhar e manter pistão no zero, TAM 3890. E manter a causa do tráfego, 3890. Da 9970 no solo 30, libera para cima de direita, chama o controle solo em 121 na décima 1. Direita 211, manja. Chá 3890, alinhar decolagem autorizado, vento 200 graus, 02 nós. Deve decolagem da 10, chá 3890. Com 3 de autonomia, alternando com Crush 629, táxi em frente, segunda direita via Índia, tá posto de espera, quando lá, torre 118, direita 995, um ajuste na 08, bom voo. Aguardo na 093. Valeu o chamado, Sara? 5 minutos. Obrigado. Na 3890, decolado 31, chame o controle de Salvador em 120, decimal 8, mau voo. 208 agora, 3890 hoje é a bom de semana. Comente. Providência Salvador, você está 3890, decolado na Moca. Providência 3890, contato rodando a decolagem, sobe e mantém o nível de voo 330, via saída Puca. 330, Puca, 3890. Do 4958, atendo a indicação, contato radar estabelecido, nível de voo no 50, afastado de Salvador, agora 57 milhas. Voa Mari, vai se acertar a chegada a Mari, a descida está autorizada até o nível de voo 060, 0620. Segundo 963, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 118, decimal 95, ajuste no 0118, bom voo. Na 018. Bom, faz a tour do Terapeuta Push com 8 for Texas. Brasília autorizado, nível 380, decolagem na 0, curva direita. Ajuste de saída, bora após LF, após o 17 aerovia, após conforme a rota. China 5054, controle 120, decimal 80. Oceano 325 autorizado para Brasília, nível 380, curva à direita, saída arbor, transição eleva via Upper Blue, no acesso oceano 5054, controle 120-85, oceano 325. Correto, oceano 225, a porta pronta. Para pronto, oceano 625, é 120-85, controle? 120-8. Confirma, oceano 325. Salva igual a 0096, pode iniciar fora do contato, colega, aguarde. Afirmo, igual a 0093. 0093. Salva Salvador, bom dia, Azul Alfa e Yankee Tango. Azul Alfa e Yankee Tango, prossiga. Bom dia, senhora, Alfa e Yankee Tango, está no pátio 3. Senhora, só um minutinho, deixa eu só confirmar aqui que teve uma mudança de ponte aqui, eu já passo a ponte para... É bom pro pátio principal, só um momentinho. Azul, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível de voo 360 via CD da EL. Sobe, mantém 360 via da EL, Cheyenne 62, ou não? Bruno 963, copiou a torre? Mantém, aqui toma 0, bom 963. E 198, muito bom dia. Bom dia, tá 9198. Formação em curso é Golf e prepara a saída Momo e guarda-copa. A saída? Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. 37, vai poder checar se nosso plano está ativado? A companhia está questionando. Sim, já tenho pré-autorizado aqui o 340, vou entrar em coordenação junto ao centro e já pego a copa. Ah, ok, tá bom. A gente está aguardando. Já estamos prontos para coordenar se você quiser. Obrigado, viu? Estamos aguardando aqui. Claro. Solo Alfa Yankee-Tango voltando? Eu sigo Alfa Yankee-Tango. Então, senhora, o rebote será do pátio 3, posição 4, Romeu, para o gate 1 do pátio principal, confirmando o gate 1. Ok, está autorizado iniciar a pátio 3, aposta na saída do... Aposta para ingresso no principal. Afirmativo, aposta para ingresso no principal, Alfa Yankee-Tango, obrigado. Segmento repostado. 18.000 do ano, a passaria 2229. Repassar a estabilidade. Golden Warrior Alternative and Endurance, Golden 865. 1 on board, 3 hours, 15 minutes, Endurance, High Breaking Air, Bravo 34. Ok, Surge Taxi, holding point 110 by MA, Prime Taxi India. I'm on the front from Taxi Tower, frequency 118.995, 2NH10, 18. Number 2, holding point. Taxi Miami Pro, Alpha 2, holding point 1, 5 going. Tango Eco Tango India, bom dia. Justo no 0, 18, reporte curta final para pouso pista 17. Momento 290 graus, 04 nós. Aqueles outros chamados de pouso em Lençóis? 1026. Obrigado. Solicita cancelamento da presença do 085. Modificado Lima aqui no Zulu 0939085, condições visuais para Lençóis. Morte 3 horas no Berlete. Ano 3890, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, secundária 126, decimal 85, bom voo. Chama Recife 2545-2025, contato 3890, bom dia. 963, decolar os 39, chama o controle Salvador em 120, decimal 8. Corona 0, decimal 8, voo 963, bom dia. Salvador, muito bom dia, gol 1963, perfil Leida Gael. 963, contato radar, sobe e mantém o nível 360, via CD da EL. Perfil Leida Gael, 360, gol 963. Na descida 4958 da Azul. 4958 desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 8. 3.000, 4958. 200 graus, 03 nós, pouso autorizado, pista 17. Pouso autorizado, pista 17, localizado. Para ingresso ao site principal. Sorry, bom dia, vou no Jana, 3, Maxerfa. Comente, reportará finalizado no Git 1, no Alfa Yankee Tango, obrigado. Pulo no 649, redução de velocidade para 2209. Reduzindo 2209, vou no 649. 649, a descida está livre até 4000, ajuste no 08. 4000 com 08. Onda 093, alinhar decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo. Autorizar decolagem, no 093. Voo 1865, holding point, ready for takeoff. Voo 1865, maintain holding point. Maintain holding point, 205, é about start. Livre, chama táxi, 225. Em condições visuais, 085, região de informação e alerta. Chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, secundária 126, decimal 0, bom voo. 28, 26, acerto, obrigado. Voo 1093, decolar 243, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 208. Realizou o reporte para o gate 1. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, Alvin Tango. Hoje na posição de 12 horas, 6.5 milhas, está agora em duna estabilizando, 4958. A sua descida está autorizada para 2 mil pés, com ajuste permanente no 08. Com a aeronave no TQS, é o segundo, 4958 descendo para 2000. Controle, bom dia, agora no 093. Bom dia, no 093, contato radar, só mantém o nível 360, na vista da árvore. 360, via árvore, pode voar elefa. Aguarde um instante, no 093. 2111, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 13395. Bom voo. Centro Recife, 0251, que é 1335, Xanemia 3, 2101, voa. 093, completa direita, Elefa. Elefa? Nota. Acena 5102, controle 120, decimal 80. Final, chama torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 0900, até. 958 da Azul, autorizada final e ILS X-Ray pista no 0, reporte estável. Reportaremos estável, 4958 Azul. No 0 no 8, reporte baixado, travado. Afirmativo, voltará. Confirmando o Momo, colega bonita, passa pronto, tá 9198. Aqui, Momo, colega boa. Bonita, tá 3, tá 9198. 3, pego Salvador, bom dia, Oceano 972, transformação, voo. Bom dia, Oceano 972, agora, copy. Você escuta pra Fábio, pode confirmar por gentileza a saída prevista pra Petrolina? Essa é a primeira do dia aqui, eu fiz o 20. Bom, Neném. Bom, Neném, obrigado. 210, passando 2209. 4958 da Sul. 4958, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, boa pouso. 1895, bom dia. Voo 649, prossegue até 2 mil pés. Ajuste no 08, via BOMF. Está autorizado o final do procedimento de ILS, que foi pista no 0. Reporte estado, ajuste permanece no 08. Ciente, descida para 2000 com 108, chamará estabilizado, gol 1649. Chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, no secundário 13395, bom voo. Chamarei Recife então, 1251, 13395, voo 1963. Obrigado, senhor, bom dia. Delta Fox, por gentileza, faça um check rádio e tente contato novamente com o Fox. Solo Oceania 6225 para o TAP, segundo noite a bordo, 4 horas, alternando com o PIN. Sinal estabilizado, ponto rebaixado e checado. Azul 4958, ajuste no 0 no 8, mantenha aproximação, aguarde pista livre. 4958. Passarelo 2229 no solo de 48, libera direita, chame controle solo em 121 no décima 1. 211 até. Max Star Golf, bom dia. Aguarda a cópia, GQ. Solo, bom dia, passar carro 6570 para autorização Recife 330. Autorizado, pistão no 0. Autorizado, 4958, pistão no 0. Pode ser, Juliette. Toda lá, pista 6570. Pista 6570, bom dia. Bom dia, para autorização da Recife 330, ficamos prontos um pouco antes do esperado. Quando tiver a autorização, estamos na escuta. Ok, gente. O 1093, chama o centro Recife, frequência 288, secundária 12600, bom voo. 288-260, bom. Siga com o Delta Fox. 349 completa, final, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 295, grapão. IO to water marker, by company on final, negative. Ok, we are able to take off without the Roger, stand by, go 1865. Azul 4958 no solo aos 50, libera a próxima direita, chame o controle solo em 120, decimal 8. Próxima direita, 208, solo 4958. Valor, bom dia, gol 1649, estando baixado travado. Confirmando, senhora, é 208 ou 21? Retifico, 1219, o azul 4958. 21 do outro, obrigado. Volo 649, bom dia, o vento 300 graus, 02 nós, pouso autorizado, pista no 0. Pouso autorizado, pista no 0, 649. 1865, do you have the traffic on final inside? After the landing traffic, clear to line up and wait, runway 10, 1865. Traffic on final, clear to line up and wait, 1865. Kilo 4 Lima, Pátio 3, 4958. Federal 9972, cópia. Autorizado Petrolina, nível 340, decolagem 1-0, curva esquerda, perfil de saída Momo, Nenim, Aperzulo 2-0. Acena 5040, controle 120, decimal 8. Federal 972, foi autorizado Petrolina, nível 340, decolagem 10, curva esquerda, Momo, Nenim, Aperzulo 2-0. 5040, responde, chama controle 208. Federal 9972. Correto, 9972, chama pro Puxo. Eco Data Fox, cópia. Autorizado Morro São Paulo, número PES, da coluna 7, curva direita, ingresso e corredor Axé. Aciona 02, corrige 0135, controle 120, decimal 80. Eco Data Fox, correto, cópia B? Treinamento, táxi, decolagem, torre agora 1-8-95, ajuste no 0-8, bom voo. Qual é o Rio 9811 para autorização de tráfego? Rio 9811, bom dia, guarda-copa. Gol 1649 no solo aos 53, libera direita, chame solo em 121 no decimal 1. 21, gol 1649. O nível solicitado? Paulo, gol 9649, bom dia. 9649, táxi autorizado via Alfa, Juliette, estação 5. Alfa, Juliette, 5, gol 9649. Autorizado Serra Novembro Quebec, informe nível 080, planeante. Decola uma 7, curva direita, permite sair da agora, após conforme a rota. Acena 5062, controle 120, decimal 80. Ok, na presente 1895, com a torre, se não aumentar com o decolagem, bom voo, mais seguro. A frente tem o mesmo perfil de saída, deverá aguardar aproximadamente 3 minutos para a decolagem. Vai devagar, detém. 1865, decolado aos 55, modifique o transponder para 5051, aguardando transferência. 1865, call departure control 120.8. 120.8. Officer departure control, good morning, 1865, passing 2300 feet. Abort departure and last position. Go 1865, you raise a contact on the call, climb to level 360 via Rudy Patrick. Mike level 360, 1865. Chicago 9570, copy. Positivo, na sua escuta. 570. Recife 350 autorizado, após o 17 Eurovia, da coluna 0, curva esquerda. Efeito saída Pulca, Jamo, após Aracaju. 5135, controle 12080. Autorizado para Recife 330, ponto Aracaju, decola com curva esquerda, nível 350. Se encontra em 5 no transponder. E o controle é? 120-1080. 2080, apresentando 6570, está no pátio de carga, puxa o pé de acionamento. Ok, está correto com o atendimento autorizado, reporta para o táxi, 6570. Janer 6225, vento 290 graus, 02 nós, decolagem autorizada, pistona 0. Decolagem pistona 0, 6225, decolado aos 59, chame controle Salvador em 120-8. Controle 208, obrigado, bom dia, 6225. Bom dia, bom voo. Torre, bom dia, Papa Zango, Delta Rosa, para o acionamento com 1-0-1. Papa Tango Eco Delta Fox, autorizado, acionamento e reposição para o táxi. É 225, contato radar, só mantém nível 380, via Cedardo. Via Cedardo, para até o 380, ciente, 6225. Presente, acionamento, táxi, decolagem, bom voo, Vitaquilo Delta. Solo, muito bom dia, novamente, eu tenho 9198 para pushback de acionamento. Autorizado, 9198, após o táxi. Autorizado, 9198. Solo, Rio 9811. É próximo, agora corta, 9811. Solo Salvador é o APSA 6570 para o táxi, está com 4 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 118, decimal 95, ajuste na 0, 18, ponto Larissa. Ok, em frente, direita na Índia, ponto de espera da 190, torre 118, decimal 95. Obrigado e um bom fim de semana, ajuste na 0 noite. Comente. Mensagem? Eco Delta Fox para o Taxi. Frente Eco Delta Fox, siga o Carajá como número 2 via Papá. Reporte na Papá para ingresso na pista. Tá, frente, como número 2, o número do Carajá, correto? Afirmo como número 2. Vamos lá. 37, controle 120, decimal 80. 390 autorizado, subida Momo de Lube, uniforme Whisky 50, 5127, o transponder 120.8 é o controle, está pronto para o push back acionamento. Correto, 198 autorizado, parte 3, chama para o táxi. Chamada para o táxi. Romeu, Romeu Golf, para Morro de São Paulo, confere 085. 126.0, bye bye. 128, make up the 160, bye bye. 120, decimal 80. Atendendo meu golfe, qual é o PAB? 7, acionamento táxi decolagem, 2118, decimal 95, ajuste na 0, 18, bom voo. Amistar carro 6570, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 200 graus, 049. Autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, amistar carro 6570, confirma ajuste no 0 no 8? Afirmo no 0 no 8. Ok, graças. Tá, 1-0 curva esquerda, perfeito saída Momo, transição Nenim, 5145 no 20, decimal 80. Chama pronto, federal. Poderá. Porque o Delta autorizado ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Puxa da catenamento geral 9970. Aguarda, federal. Guarda. Brasília, Tanto de 5 no 7, ciente da informação Golf para Brasília. Agora corta, 35 no 7. Guarda, Tanto de 5 no 7. Xené 6225, Xené 1800 Recife, na sequência 128.8, alternativa 126.0. Entre Recife 128.8, alternativa 126.0, boa, Oceanário 6225. Controle Salvador, muito bom dia, Absa Cargo 6570, cruzando a 3000 na Boca Caju. Absa 6570, bom dia, contato radar, vou para o nível de voo 350, via saída Puca. 350, via saída Puca, possibilidade de coordenar a proa do Alfa Romeo Uniforme, eu chamo para nós. Absa 6570, vou e chamo, aguardando uma proa mais à frente. Ok, Jama está presente, grato, aguardando a autorização de proa mais à frente, o Absa 6570, 350, sem restrições. Colagem autorizada, pista 17. Horas de 55. Já estou na via. 100.981, será número 2 no ponto de espera. Segue o abaixo da Sã. Não. Dia 4 de 20, controla 1.1.8.9.5, ajuste no 0.1. Vou ter um ajuste. 1.018. Yes. Sabe, no 18, vamos seguir aí a proteção. Tango Eco Delta Fox, autorizado ingresso fiscal 17, reporte alinhado e pronto. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, 17, Tango Vitor Kilo Delta, decolada 08, chame o controle Salvador em 120 decimal 8. 1208, Vitor Kilo Delta. Torre, muito bom dia, está na avião 98, se aproximando, posso esperar a 90, pronto. Está na avião 98, bom dia, autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinha e mantém 90, espera na avião 98. Aí dá rápido. 040, sai da aba, vê se aquilo dá. 98, retifico após alinhar autorizado a decolagem, pista 10, vento 280 graus, 02 nós. Autorizado a decolagem, pista 10, está no avião 98. Romeu Wolf, confirma o local de estacionamento? Autorizado táxi, reporte na papá para ingresso na pista, informa o número 2 para a decolagem da pista 17. Sim, papai, papai. 80. 3517, centralizado Brasília, nível 360, via 317. Decola pista 10, curva direita, arbore, elefa, 513-1208. Fox 018, muito grato, Atos 6570. Sente Mike Serra Golf, mantenha o ponto de espera. Sente Delta Fox, aguarde coordenação. Tango Eco Delta Fox, o vento 200 graus, 049, decolagem autorizada, pista 17. Luciano 17, Eco Delta Fox. Tudo isso, pessoal, 70, confere? 70, geral 70. Autorizado, né? Afirma. Já. E manter pistona 0. Alinhado e manter, 98 no ano. Já 9198, decolada os 10, chame o controle Salvador em 120 decimal 8. Muito obrigado, querido. Que Serra Gulf autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Ô Salvador, bom dia, tô na 2750. Para confronto agora a cópia. Bora. 0 via saída Momo. 340 via saída Momo. Tango Echo Delta Fox, decolado aos 1-1, chama o controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. Decimal 8, obrigado. Prossegue visual, coisa para direção, Mike Charlie, solicita 045, pouso 1025, veta aquilo dado. Fica pelo Delta, modificada 1-0-1-1, submarquia 045, implantes visuais, estou com o seu mesmo pouso? 1025, veta aquilo dado. 025, copiado. Controle, bom dia, Pompa Tango, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, bom dia, mantenhando meu pé no corredor até a reposta na parada bar. A senhora faz pelos corredores e vai botar no farol, Eco Delta Fox. Apto 6570, chamei o centro Recife na frequência 126.85, alternativa 25.45. 26-85-2545 com o centro, óptica cargo 6570. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Bem, proximidade do seu 9198 lá, corre boa. A 9198 veio código. Muito obrigado, senhor. Sideral 9970 está com 3 a bordo, com 4 horas e 30 de autonomia alterna na São Luís. Sideral 9970, táxi autorizado via parte ainda, ponto de espera 1-8-1-9-5, ajuste na 0-1-8, bom voo. Táxi, ponto de espera 6-8-9-5, obrigado, bom dia. 8-1, decolado aos 1-3, chame controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. Chamada 1208, vamos pedir a banca. Normalmente, meu voo. Obrigado. Cortando São Paulo, Rio 9811. Rio 9811, contato radar, sobre Mateo Nilgio 390, via saída Momo. Ok, subindo 390, saída Momo. Salvador, Sideral 9970, bom dia. Sideral 9970, mantém o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Dado, reporte pro táxi. Autorizado, pushback, sinamento, 357. Chamado 750, cópia. Prossiga. Autorizado com fins, 360, decolagem 10, curva direita, perfil de saída da El, Leda Motiva. Se acepta peso 1-0 até Pubarro, peso 1-6 conforme a rota. Aciona o transponder 5146, controle 1-2-0, decimal 8-0. Autorizado com fins 360, decola pista 1-0, curva direita após decolagem da El, Leda Motiva. Intercepta peso 1-0 até Pubarro, peso 1-6. O transponder é o 5146 e o controle 1-2-0, decimal 8. Tá, Romeu, Romeu Golf, autorizado ingresso à pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-7. Autorizando ingresso, cabeceira alinhado, pronto, 1-7, Romeu Golf. Tá, Romeu, Mike, Serra Golf, decolado 2-5, chame o controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. Agora Salvador, 208, grato. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, bom dia, subi Mantua 080, via saída Arbo. 080 via Arbo, compreendeu que está restrito a 3.000, limite de 15 milhas, CTR, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, inicialmente está restrito a 3.000 pés, aguardando a sessão para o 080, confirma a proibição para o destino. A 290 está presente. abandonar o 045, o Vitor Kilo Delta. Kilo Delta tem que descer pro pé. Delta. Continuando o eco Delta Fox, já passou através do Pará, solicita aí direto no Rio de São Paulo. É. Confirmando o eco Delta Fox? Brasil, cara. Está autorizado direto no Rio de São Paulo, mantendo o número 7, o eco Delta Fox. Qual que é o controle? Controle Rio 9819. Rio 9819, prossiga. Possibilidade de coordenar proa Fortaleza ou Mossoró? Aguarde coordenação. Mike Serra Golf, voe direto destino. Mike Serra Golf, suba para o 080, assim que possível, estimado para pouso. 080, destino, Mike Serra Golf, estimado aos 1130. Controle Salvador, bom dia, gol 9092, Golf. Gol 9092, bom dia, via chegada Mari, desça ao 060. Desce via 060, Mari 092. Controle Salvador, 9970, boa. Geral 9970, contato radar, suba para o nível de voo 340 via saída Momo. 340 via Momo, 9970. O Victor Kilo Delta tem frequência livre para coordenação. Graças a Deus, tá livre, evento Kilo Delta. Acho que o Delta Fox mantendo no meu pé e frequência livre para coordenação. Obrigado, até já. Luno 98, autorizado voar direto Livad e chama o centro Recife, na frequência 1285, alternativa 125, decimal 45. Voado Livad na presente, e esse 1285 e 1245, 9198. E o 989 solicite ao centro Recife, na frequência 1285, alternativa 125, decimal 45. 2685, 2475, grata com o que chamar. Senhor, pode ir direto, Cogbo, 9970. Solo 9972. Prossiga. Um probleminha, nada sério. Já estamos aqui na posição amarela. Porém, nossa partida vai ter que ser assistida com uma fonte elétrica. Há a possibilidade de nós permanecermos aqui por mais 5 minutos? Afirmo. Ok, então 5 minutos, gente, obrigado. Controle, o Mike Argo está efetuando um leve desvio de 7 graus à minha direita. Magnética 300, contornar a formação e já reassume a 290. O Mike Argo reposte na proa 290 e assim que possível chamado para pouso. 1-1-2-0, está presente? 1-1-2-0, copiado. Geral 9970, voe Cogbo. Direto Cogbo, muito obrigado, 9970. Metal 3597? Romeu, Romeu Golf, presente Romeu Golf, está presente, transfere o controle Salvador em 120, decimal 8, restrita o número 10, irmão Golf. Número 10, 1208, Romeu Golf. controle, Papa Romeu, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu Golf, mantenha o número 6 no corredor até reporte no farol da paz. Autorizaria sessão no 3260 para o 065. Qual o portão na 759? Tá no 10. Tá autorizado iniciar a coisa na copa. Torre, Salvador, vai na 7517.00, pronto. Tá 35 no 7, boa, autorizada alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 320 graus, 02 nós. Autorizada alinhar e decolar, pistão no 0, 35 no 7. Do 2704? Demantido. Quem prepara para o que aguarda? Geral 9970, chame o centro Recife na frequência 2085, alternativa 25.45. 2005.45, obrigado, bom dia. 1092, deixa para 2006, o ajuste 1018, está autorizado em Elétrica 6, reporte estabilizado no localizador. 6.7, 1018, vai reportar estabilizado em Freito, 1092. Salvador, Mike Ferragulfo, estou presente com uma mudança de regras, solicito o sinal 085. Da Eule da Motiva, achando o transponder 5156, controle 120, decimal 80. Autorizado 360 para Guarulhos, decolando da pista 90, primeira curva direita, no perfil da Dael, Lida, Motiva. Na pista do 90 até o Taubaté, transponder 5156, controle 1208, voo na 79. Pronto para o táxi, com 184 a bordo, autonomia de 350 e alterna Galeão. Vi a parte ainda da ponta de fora, quando lá 1-1-8-3-9-5, ajuste na 0-1-8, bom voo. Pátio Índia, na ponta 0-2-9-3-2, obrigado, bom dia, bom final de semana. Follow Mike, hotel XA. Hotel XA, prossiga. Mike, hotel XA, parqueado na remota 14 do pátio 1. Solicito autorização de reboque até a ponte de número 8. Aguarda, Mike, até o que foi. Mike, até o que sei, não aguarda. Gol 9750, não escuta? Não escuta. Ok, quando é que você fala assim que o banco da Gol cruzar, agora está autorizado para o meia dúzia, reporta o táxi. É, faz alguma focalização, ataque.